Muito boa tarde, estamos aqui com Rafael Gomes, este conhecido atleta de Oliveira do Hospital, que fez um grande feito este fim de semana. Ligou então Chaves a Faro, um desafio, o desafio era fazê-lo em 26 horas, mas este 738 km foi um desafio mais que superado, porque conseguiu em 24 horas e 30 minutos. Qual é que é o sentimento neste momento? O sentimento principal é de ter cumprido este desafio em honra do meu irmão, principalmente. Que isto tinha surgido no sentido de que gostaria que conhecessem a história dele, principalmente, e foi para chamar a atenção. E ainda mais chamei a atenção sabendo que eu era capaz de fazer o desafio abaixo do tempo. E como eu estava a ver que estava-me a sentir bem, e eu já tinha a confiança também psicológica, porque já tinha feito uma vez o Chaves Faro há 2 anos atrás, em 2017, estava quase convicto que ia fazer melhor, mas relativamente ao tempo de 2017 ainda tirei 5 horas quase daquilo que eu fiz ao mais. Como esta foi a segunda vez, houver alguns truques, já foste mais preparado, digamos assim, para este desafio? Fui mais preparado, sabia quais eram as minhas fraquezas, sabia o material que tinha que levar, o tipo de alimentação que tinha que fazer. Tive uma ajuda fenomenal de uma nutricionista que me contactou em cima da hora para me fazer o plano nutricional da clínica TH Almeida, que é a Alexandra Domingos. E isso foi uma ajuda enorme, para além de toda a conjuntura de quem gosta de mim, de quem me apoia, de quem me acompanhou ao longo destes quilómetros e deste desafio, a motivar-me. Isso foi bastante positivo, no sentido em que eu consegui cumprir com o meu objetivo e baixar do tempo que tinha estipulado, porque também quis ser um pouco modesto, porque sabia que 26 horas seria reais, mas se fizesse abaixo seria ainda muito melhor. E pronto, consegui cumprir com o objetivo. Falando de 24 horas e meias, foram 24 horas e meias corridas, porque estão contabilizadas os tempos de pausa que foram realizadas. Foi a parte da alimentação, foi importantíssima, para além de que o grupo de amigos que me acompanharam, que é o pessoal que anda aqui no ginásio, pessoal que gosta muito de mim e gosta de me acompanhar nessas aventuras, que eles sabem quem são, não é preciso estar a nomear nomes. Esse apoio também foi fundamental. Para mim foi. Se não fosse a paciência que eles tiveram em estar entre 738 km numa carrinha durante 24 horas a seguirem um ciclista a 30 km a hora, a 40 km a hora, a dar os abastecimentos, a lerem a folha toda, a dar os abastecimentos, eu nunca conseguiria fazer esse tempo. Não, eu sozinho, em modo de autonomia, ia demorar bem mais tempo. Eles já tiveram essa experiência comigo e foram eles que me acompanharam, a maior parte deles, na primeira vez que fomos em 2017, e graças a eles estarem preocupados e a exigirem de mim que eu fizesse cada vez melhor e mais rápido, foi graças a eles que consegui fazer um grande tempo, para além do acompanhamento que tive das pessoas que me apoiaram ao longo do percurso, desde Chaves a Viseu e as pessoas que estiveram em Viseu a passar, e depois também quando tive o meu colega de equipa e diretor da equipa, o Bruno Paes, quando me apanhou no quilómetro 500, e depois o Rui de Louros, que foi a partir do torrão que me acompanhou nos últimos 200 km, deu-me alento o suficiente para conseguir sentir-me bem ao longo do percurso. É claro que ao longo dos quilómetros fui ficando cada vez mais maçado, mas isso é normal, né, por causa do esforço. E quais é que são os truques quando sentes que estás a ficar mais fraco? É assim, o truque, como a alimentação foi sempre feita no período temporal ideal para repor os hidratos necessários e tudo o que eu necessitava para poder andar, é claro que houve momentos que o meu corpo não conseguiu assimilar, senti-me mais em baixo, mas foi quase sempre linear, com altos e baixos, mas pouco sinuosos, e que consegui manter reservas energéticas sempre estáveis para poder cumprir o tempo que estava estipulado. E isso é que é o segredo de fazer uma distância esse tipo de distância e ser seguido. Agora, o problema poderia ser, olha, dava-me muito sono, ou poderia-me dar sono e queria dormir, ou assim, mas por acaso senti-me bem, dormi bem a semana toda, descansei bem a semana toda, já estava a pensar no meu desafio e correu bem, foi espetacular. E falando um pouco do projeto, partiste às 6 da manhã de sábado de Chaves, a partir daí como é que foi a nível de transporte? Nós arrancámos, houve atacámos, atrasámos um quarto de hora. Às 6:15 foi feita a filmagem da partida. Mas eu olhei para o GPS e disse: ei, não, mas o GPS não tem o track e tal e coisa. Voltei para a carrinha rapidamente, acendi o meu computador, pus o GPS. Isso é a história do início. Pus o GPS e o Helder já tinha publicado a imagem das 6:15. E o GPS, pus o GPS, pus o track e mesmo assim o track não deu. Quem me encaminhou todo o percurso dos Nacional 2 foram eles. O GPS não estava a dar o percurso. Não estava. Nós chegamos a Nacional 2, eles chegavam à Terriola, porque às vezes há dúvidas de seguir o caminho, né? Porque eles são entrando no meio das cidades, às vezes podemos nos enganar e perdíamos algum tempo em alguns pontos. E houve ainda perda de tempo em alguns pontos, mas isso não é normal de uma situação dessas. E arrancámos às 6:21. Mas o que está contabilizado das 24 horas é das 6:15 às 6:45. Foi o que foi cumprido. E como te referia já há pouco, para além deste desafio ser pessoal, também tem aquelas duas vertentes, a do teu irmão e também sensibilizar. Principalmente, este desafio foi feito para homenagear o meu irmão, porque acho que a história de vida dele, acho que é muito importante ser divulgado no meu ponto de vista, porque é uma pessoa que demonstra uma força às outras pessoas de superação. Porque ele desde criança que tem doenças oncológicas. Esse é que era o meu principal objetivo, né? Era cumprir muito o meu objetivo de baixar o tempo das 26 horas, mas o principal foco era mesmo esse. E depois surgiu a ideia de divulgarmos a situação da prevenção rodoviária, porque nessa semana tinham falecido dois ciclistas e que foi um embate muito grande para a comunidade ciclista que gosta de andar de bicicleta nas estradas, que um deles era de Grândola e que era meu amigo e era daquelas pessoas que uma pessoa olha desde pequeno e que era uma referência das bicicletas e que nos motivou a andar de bicicleta, que é uma motivação para todos os portugueses andarem de bicicleta, que era uma pessoa que não andava na estrada quase nunca, que conhecia Portugal na palma das suas mãos em treques fora de estradas, conhecia bem, fez há pouco tempo também o Roma, Santiago Compostela, a fazer tudo em track, GPS e fora de estrada, e é de louvar e de referenciar que os automobilistas também têm que ter muito cuidado na estrada, apesar que um condutor tanto pode ser bom condutor no ciclista como ciclista ou mau condutor ciclista, mas se houver respeito por ambas as partes, acho que é importante que esse respeito seja feito para que não haja tantos acidentes nas estradas, e principalmente era esse o objetivo, era do meu irmão, e depois surgiu a ideia de se referir a prevenção rodoviária. E falando um pouco sobre uma oportunidade que deve conhecer a história, tu que ficaste um pouco desligado do desporto numa certa fase da tua vida, e ele foi o contrário, ele teve que deixar essa vida de desporto. É este mesmo teu irmão que dá força para tudo isto? É, sim, eu na recaída dele em 2003, quando ele teve a terceira recaída do câncer dele, eu era atleta de alta competição e deixei de ser porque disse assim: não, então eu para que é que a gente andamos aqui a sacrificar-nos, a treinar tanto, a viver uma vida sempre de muito treino, porque eu naquela altura treinávamos muito, eu chegava a treinar, eu era atleta de alta competição, vivia no centro de alto rendimento, chegava a fazer muitos estágios de seleção e de altitude também, íamos para São Romeu, e a ideia era treinarmos, e com o objetivo de termos resultados desportivos, e depois treinar, dormir, descansar, comer, ir para a escola, estudar, e não tínhamos vida social quase nenhuma, só entre a comunidade esportiva, não é? Mas isso era residual, e deu um boom, e nesse ano decidi desistir do triatlo, e quando voltei para o triatlo foram 2 anos a seguir, e dá-me muita força eu fazer as coisas graças a ele. Eu vejo muito, a esforçar-me muito graças ao espírito que ele tem também de lutador que ele é. Ele diz ao contrário de mim. Ele diz: não, tu é que és a minha motivação, tu é que és aquele gajo que está sempre a andar de bicicleta, tu é que dás-me motivação para isto e tal. E eu digo ao contrário, que é ele, porque é mesmo ele. ele é assim, nós somos assim também se não formos uma família unida. É bonita a relação de irmãos, um puxar pelo outro. Exatamente. E então agora consideras que este desafio está completamente cumprido? Está cumprido, já não vou fazer mais. Eu ia perguntar. A Estrada Nacional 2, de uma só vez, mesmo que batam as 24 horas e meia ou que venha lá outra pessoa, não, isso já está mais cumprido, já foi um objetivo. Que posso dizer que, por exemplo, e se me perguntaram, olha, já foste para o Ironman do Havaí e foste ao Ironman e gostavas de lá voltar? Eu digo gostava porque não fiz o Ironman ao meu máximo no Havaí. E isto a Nacional 2 era isso, eu fiz a primeira vez, levei uma marretada. Foi o que aconteceu a primeira vez quando fui ao Havaí, levei uma marretada. E disse, não, quando eu lá voltar tem que ser bem feito. E fui pressionado para que se fosse bem feito graças a essa equipa que tenho aqui no ginásio de amigos, verdadeiros amigos que me acompanharam e que me obrigaram a fazer isto bem feito. Foi bem feito e correu bem e pronto. E próximos desafios para além deste, que já sabemos que não vais retirar algum em mente ou o que é que gostarias mais de fazer? Não, eu agora estou... pronto, claro, vou acabar a minha época no triatlo, ainda vou ter duas provas. Eu tenho um Ironman, que vai ser um Ironman, que vai ser feito de uma forma mais desportiva, que é o Spirits of 78, que é um Ironman que é feito por um grupo de amigos da zona da Maia. E esse Ironman, o objetivo é vivermos o Ironman do Havaí, do primeiro Ironman, ou o primeiro triatlo que existiu no mundo, porque o triatlo nasceu no Ironman do Havaí, com os fuzileiros americanos que organizaram uma prova no Havaí em 78 e o objetivo desse Ironman é juntar esse grupo de amigos para ir correr de uma forma autónoma o seu Ironman, que são os 3.800 metros a nadar, os 180 de bicicleta e os 42 a correr. Em forma de autonomia tenho que arranjar eu os meus abastecimentos, mas com equipamento e material de antigamente. E o objetivo é esse, aí fazer um Ironman na desportiva e depois ainda tenho, no final do mês de outubro, a última prova, o Campeonato Nacional de Distância de Longa de triatlo e depois não tenho mais nada. Eu vou fazer, entretanto, umas brincadeiras de umas provas de crossfit, que este fim de semana vou fazer uma brincadeira com esse meu grupo de amigos numa prova de crossfit, que é o CrossFit Calis, e para o fim de semana de 16 e 17 de novembro vou fazer mais uma brincadeira de crossfit. Mas tudo para lazer. Ou seja, o desporto lazer. Está sempre presente. O desporto está sempre presente. Nunca vai estar... nunca estará... Não, porque eu não consigo não estar envolvido no desporto e a fazer alguma coisa ativa. Agora, a longo prazo, em termos de objetivos, eu ainda tenho dois grandes objetivos no triatlo, mas não sei se vão ser concretizados este ano que vem. Ainda estou a pensar, tenho que me organizar familiarmente. Tenho que, se calhar, fazer uma pausazinha de descanso e pensar como é que eu vou cumprir os dois objetivos que ainda tenho em mente relativamente ao triatlo longo e Ironman. Pronto, da parte da Rádio Boa Nova, desejamos-te muito. Muito obrigado.